Viva o forró de Zé Lagoa! Vida folgada de viver sem trabalhar, que procure moça rica ou botija pra arrancar. Tira sorte grande para se arrumar, oi, faz força, Zé, para melhorar. Faz força, Zé, para melhorar. O homem não vai sem trabalhar. Faz força, Zé, para melhorar. O homem não vai sem trabalhar. Gosta do trabalho, diz que camisa não dá. Encontrando um bolso aberto é capaz de aproveitar. Tipo perigoso, até no falar. Oi, faz força, Zé, para melhorar. Faz força, Zé, para melhorar. O homem não vai sem trabalhar. Faz força, Zé, para melhorar. O homem não vai sem trabalhar. Que tenha mão fina, troça o rosto no falar. Pinta a unha, faz de ponta e capricha no andar. Cuidado nele, porque dá azar. Oi, faz força, Zé, para melhorar. Faz força, Zé, para melhorar. O homem não vai sem trabalhar. Faz força, Zé, para melhorar. O homem não vai sem trabalhar. A boca da fazenda nova, mas eu vou quebrar é na Serra da Borborema. Ah, menino, quando bota aquele palitozinho que mantém, manda a vista até de mantém. Vai, força, Zé.